Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. É o programa Central do Sertanejo chegando na sua sexta-feira. Que maravilha, gente. Chegou a sexta-feira, chegou o finalzão de semana. Eita, beleza. Olha só, hoje é 15 de abril do ano de 2016. Chegamos aí no meiozinho do mês de abril. Olha, uma sexta-feira maravilhosa pra todo mundo. Final de semana maravilhoso que vem por aí. Obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Prazer enorme, sou Silvio Ferraz e vou te fazer companhia com uma hora de sucessos nesse Central do Sertanejo especial de sexta-feira, né? Hoje no nosso segundo bloco tem recordação que eu ainda não sei qual é, né? Vamos guardar segredo hoje. E também as seis músicas mais tocadas durante toda a semana. Você que acompanhou a gente aí a semana toda, sabe que o programa teve de primeira qualidade e vai ter muita coisa boa pra tocar hoje nessa sexta maravilhosa, né? Tá em casa, tá no carro, tá trabalhando, tá na internet. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Tá todo mundo ouvindo, tá todo mundo ligado. É o Central do Sertanejo. É programa pra fazer sucesso, hein? Olha só, vou começar falando aí do Henrique e do Juliano, que divulgaram um vídeo de sua nova música Brigas de Amor. Henrique e Juliano lançaram mais um vídeo extraído do DVD Novas Histórias, gravado em Recife, Pernambuco, em setembro do ano passado. A canção Brigas de Amor foi a escolhida dessa vez. A faixa conta a história de um casal que desiste de tentar resolver as desavenças de cabeça quente e acabam brigando nesses momentos, né? A dupla vem lançando o vídeo do novo DVD aos poucos no seu canal no YouTube, vem lançando as faixas, né? Como último lançamento, eles escolheram 17 vídeos publicados no registro, dentre eles Na Hora da Raiva, que é vencedor aí de visualizações, contabilizando 95 milhões na plataforma do Henrique do Juliano, lá no YouTube. Olha que legal, gente. Então nós vamos ouvir agora, pra começar nossa sexta-feira, Na Hora da Raiva. Boa sexta-feira, bom fim de semana. É o Central do Sertanejo no ar. Central do Sertanejo. Encontrei uma caixinha cheia de relatos, um monte de documentos tão falsos. Nossas vidas em minhas mãos agora, tá cada parte dessa nossa história. E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora. E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar, e uma por uma eu vou ter que colar. Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva. Naquele segundo eu pensei que até te odiava, mas respirei fundo e vi que eu te amava. Mas foi na hora da raiva, dessa nossa história. E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora. E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar, e uma por uma eu vou ter que colar. Mas foi na hora da raiva, segundo eu pensei que até te odiava, mas respirei fundo e vi que eu te amava. Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva.